Atenção! O Sociedade Primitiva não incentiva as pessoas a buscarem vingança. Esse programa apenas apresenta relatos de vingança. Busque sempre resolver seus problemas na base do diálogo, pois vivemos em um país com 50 mil homicídios por ano. Nunca se esqueça disso. A humanidade encontra-se devastada. Após anos de afeminação do homem, feminismo e vitimismo, os últimos Neandertais resistem em suas cavernas. Muito bem, Vilma. Onde é que está? Onde está o quê, Fred? Meu chapéu do clube. Tenho uma reunião esta noite na Leal Irmandade dos Búfalos. Está começando Sociedade Primitiva com Hernani Carreira. Salve, salve, confraria. Hoje nós estamos aí para mais um programa de vingança aí para vocês. Programa de vingança, lembrando que é sempre uma música de porrada para combinar. E hoje o programa tá muito pesado. Hoje é a banda que eu vou colocar aí é a banda Real Reggae. É uma banda japonesa. Só pedrada, mas não, na verdade não é só pedrada não. Eles combinam música de pauleira e de vez em nunca eles colocam uma música calma, um reggae. E, mas apesar do nome Real Reggae, não tem nada a ver, é só pedrada. As músicas deles é só loucura. E eles são loucos mesmo. Eu vi um show ao vivo deles, são loucão. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Ouvintes, hoje o programa tá muito pesado, tá? Hoje tem assassinato, hoje tem traição, hoje tem agressão, puxada de tapete. O programa hoje tá uma baixaria, tá uma imundice. Olha, esse programa aqui tá foda. E eu quero pedir um favor pra vocês, ouvintes. Ouvintes, vamos lá. Tem duas pessoas que eu conheço, eu sei quem são. Eu confio nessas pessoas. Essas duas aí criaram duas páginas tirando sarro, fazendo brincadeira comigo e com o programa. Eu vou deixar essas duas páginas aí na descrição. Eu asseguro vocês. Primeira coisa, eles zoam eu e zoam o programa, mas você não precisa ficar ofendido. Pelo contrário, dê risada. Além de ser muito engraçado, porque só tem coisa engraçada, as páginas são muito boas, você vai tirar um bom lazer, você vai se divertir, você que é fã do Sociedade Primitiva, se você clicar nessas duas páginas, além de você dar boas risadas, que eu estou te garantindo, eu te asseguro que eu conheço as pessoas. Então você pode curtir essas páginas sem medo, que você não vai ter problema de pessoa fazendo calúnia grave contra mim, me atrelando a crime, nada disso. Então você pode curtir essas páginas sem... Não precisa ficar assim, eles estão fazendo montagem com ele. Não, essas duas páginas, eu dou meu total selo, porque eu sei quem são. Dou o selo sem duplo sentido, sem seguir. Dou o selo. Ai, ai, ai. Eu dou umas entregadas aqui nesse programa, rapaz. O que eu tava falando? Então, eu vou deixar os links pra vocês. São duas pessoas que eu conheço. Então, vocês podem curtir essas páginas. Eu quero pedir, por favor, que vocês curtam as páginas e vejam lá as postagens, que são muito boas. São postagens muito engraçadas, tá? Então, eu vou deixar essas duas páginas pra vocês e eu quero contar com a colaboração de vocês. Atenção a todos aí que estão planejando, que estão fazendo campanha e que estão planejando sair, caso aconteça um milagre e Jair Messias Bolsonaro vença. Os petistas estão muito perigosos. Eles estão babando de ódio antes mesmo de possivelmente perderem. Eles estão desesperados, eles estão muito violentos. Não é brincadeira, não estou brincando aqui. Agora falando sério, vamos falar sério aqui. Eu quero deixar um recado a todos os ouvintes. Se por um acaso, por um milagre, nós vencermos, eu quero que vocês evitem sair para comemorar. Porque eles estão muito perigosos. Eu estou ouvindo muita coisa perigosa. Inclusive, eu contei uma história no meu Facebook horrorosa. De uma pessoa do trabalho ficou sabendo que eu vou votar no Bolsonaro. Começou a gritar que o trabalho... Esse lugar está cheio de racista. Imagina no meu trabalho eu tendo que ouvir isso. Eu tendo que ouvir isso no meu trabalho. Este lugar... E ela gritando para me ouvir. Este lugar está infestado de fascista e de racista. Eu tenho nojo de racista. O dia que o Bolsonaro ganhar e os negros estiverem tomando chicotada na praça, eles estiverem chicoteando os negros na praça, eu vou estar com um fuzil e eu quero dar tiro na cara de nazista. E olhando pra mim, eu vou dar tiro na cara de nazista. Aí eu fui e comuniquei a supervisão. E então eu quero avisar pra vocês. Evitem sair na comemoração. Ah, Hernani, mas eu quero sair e quero tomar uma cerveja. Tudo bem. Saia... acompanhado e saia com possibilidade de se defender. Ou você vai levar uma... Bom, vá com muito cuidado. Eles estão perigosos. Eles querem ganhar no grito, na mentira, na sujeira. Então, eu, ouvinte, eu sou seu amigo. Você que está me escutando, eu gosto de você, cara. Então, pensando no seu bem, eu tô te falando. Tome muito cuidado. Esses bichos estão doentes. Outra coisa, evita falar no seu trabalho, porque eles podem armar para te mandar embora. Eles estão loucos. Eles estão loucos. Eles querem vingança a todo custo. É uma vingança que nem aconteceu. Muito provavelmente eles vão ganhar, porque, enfim, vocês sabem aí os rolos deles. Então, mas caso a gente vença, tome muito cuidado, tá? Eu quero pedir isso para todos os ouvintes aí do programa. Então é isso aí, gente. Hoje nós vamos ter aí assassinato. Hoje tem pessoa que puxou o tapete. Hoje vai ter, enfim, vai ter muita coisa. E hoje tem ele que nós gostamos muito. E eu quero pedir pra vocês também irem lá ouvir o programa do rapaz, porque ele é muito bom. Hoje vai ter aí o Kill McKinnis lá do PreacherCast. Ele vai estar aqui contando um relato também pra gente aí, muito importante, tá? Solta o som e vem sentir o ódio. Gente, então vamos lá. Vou contar uma história aí pra vocês de vingança muito boa. Que. Eu tenho até algum orgulho, mas não deveria. Mas fica sossegado, já paguei por tudo. É, mas foi uma vingança gostosa. Foi uma boa história. Na verdade é uma história até mais light, porque hoje como vai ter só pedreira, só tijolada, então eu vou contar uma história mais light pra você. Porque daqui pra frente vai ser só tijolada, cara. Então aproveita pra se divertir um pouquinho com essa história aqui, que é uma história muito boa, vocês vão gostar. Caralho, meu despertador. Nossa senhora. Pera aí. É hora de arrumar pro trabalho. Mas vamos lá, dá tempo de contar. O que aconteceu, ouvinte? Quando eu conheci minha primeira companheira, eu entrei numa loucura. Que eu tinha que... Ela mesmo falou, nossa, você mudou muito. Porque eu tava na loucura do punk e show e loucura e rolê. Quando eu conheci ela, eu falei, meu Deus, essa é a mulher da minha vida. Eu amei muito, muito, muito a primeira. E amei muito, muito, muito a segunda. Vocês nunca vão poder falar que não foi falta de amor, que foi falta de empenho, porque não foi. Amei muito as duas, fui fiel. Olha, cara, realmente levei no meu cu. Mas aí, rapaz, aí quando eu conheci a primeira companheira, aí eu entrei na loucura. Que eu queria sustentar ela, que eu ia fazer ela feliz, não sei o que, que eu ia dar conta dela. Aí eu matriculei, e eu ainda não tinha conhecido a família dela, né? Aí o que eu fiz? Eu matriculei no Senai. E por quê? Eu trabalhava numa empresa, uma boa empresa. E inclusive minha mãe tem mágoa dessa história que eu vou contar pra vocês. Eu trabalhava numa boa empresa, mas ganhava apenas um salário. Na época, um salário mínimo devia ser mais ou menos R$600, mais ou menos. Então, se na época o salário mínimo era mais ou menos R$600, eu não queria chegar no meu sogro e me apresentar falando que eu ganhava um salário mínimo, entendeu? Eu queria fazer um social com o sogro. Então eu tava no Senai fazendo um curso. Eu lembro que eu tava fazendo um curso porque eu não tinha passado no vestibular e tal. E minha mãe naquele inferno, enchendo o saco que eu era um fracassado, que eu ia fracassar na vida. Olha, minha mãe, eu vou falar com vocês. Se você tiver uma mãe e um pai bom, você cresce na vida. Agora, se você tiver uma mãe e um pai que só te joga pra baixo, que é uma âncora, aí é igual se você tivesse com a corrente na perna e uma bola de 300 quilos e você dando braçada no mar. Essa é a sensação. Você bate, bate, bate o braço e você só vai afundando. Porque realmente é foda, cara. Pra não dizer coisa pior. Aí eu tava com esse tormento lá, então eu entrei no Senai. E eu queria fazer uma impressão, uma boa impressão pro meu sogro. Porque eu ia conhecer ele, eu queria dizer que eu tava bem, né? No Senai, eu tava fazendo elétrica. Fazendo curso de elétrica. Era muito bom. Foi uma fase muito gostosa da minha vida. Foi uma das fases mais gostosas. Fui muito feliz. Era curso de sábado. Eu adoro estudar no sábado. Se tiver o sábado, você vai. Ocupa seu sábado com curso. Show de bola. É uma coisa muito gostosa, muito prazerosa. Fazer um curso no sábado. Recomendo aos ouvintes que façam. É muito bom. Aí, ouvinte, o que aconteceu? Eu fazia esse curso de sábado e tal. Lá eu aprendi muita coisa. Lidando com a pedreirada. Aí o que aconteceu? Inclusive tem uma história boa, mas agora não dá tempo aqui, não. Pera, vamos focar aqui, senão vocês vão perder. Então, gente, eu queria fazer uma impressão boa, tava no Senai. Eu fui num ato de absurda, extrema irresponsabilidade, porque eu não tinha. Eu era muito maturo, muito moleque. Não tinha malícia. Saí da minha empresa. E fui trabalhar numa empresa, numa loja de construção. Porque ganhava R$200 a mais. Porque aí eu chegaria pro meu sogro e não falaria assim, ó. Trabalho na loja tal, ganho... Vamos supor, se o salário mínimo fosse 600, ganho R$800. Porque na minha cabeça, já não era tão feio quanto eu chegar falando que ganhava um salário mínimo. Vocês entenderam? Olha o que eu fiz por causa de xota. E olha o quanto eu gostava dessa menina. eu troquei um trabalho que eu adorava para trabalhar na casa de construção. Olha o grau de insanidade que eu estava. Por isso que vocês, ouvintes, precisam ouvir esse programa. Esse programa tem função social. Ouvinte, eu sou o seu amigo. E eu tô aqui para te alertar para você não fazer as mesmas cagadas que eu fiz, ouvinte. Porque se você fizer as mesmas cagadas que eu fiz, você vai tomar no cu, ouvinte. Então você não precisa tomar no cu. É só você ouvir. É só você não fazer as merdas que eu fiz que você vai ficar bem, ouvinte. Então, ouvinte, eu larguei uma empresa que eu gostava, que eu tava bem, para ir trabalhar ganhando mais de R$200 numa casa de construção. No começo até que era prazeroso. Lá na casa de construção era uma empresa pequenininha, muito pequena. Quem trabalhava lá? Eu vou chamar. Um era o vovô. O outro, a outra pessoa, era a mulher do vovô, que passou, ela era uma mulher pobrezinha, que passou o xerecard no vovô, e aí trabalha lá com ele. Passou um xerecard, só que não conseguiu aplicar o xerecard completo, porque é árvore seca. Entendam como quiser. Inclusive ela é amarga por causa disso, que é árvore seca. Entendam como quiser. Quem entender, entendeu. Quem não entendeu, não entendeu. Aí, ela passou um xerecard no vovô e trabalhava lá. E quem trabalhava lá também era a filha do vovô. Então trabalhava lá o vovô, a mulher que passou o xerecard e a filha do vovô. Aí os três trabalhavam lá. E eu cheguei, porque é o seguinte, o vovô e a mulher que passou o xerecard, eu vou chamar ela de... Não, deixa quieto. A mulher que passou o xerecard e o vovô estavam há mais de 8 anos sem tirar férias. E com uma ressalva, lá era de domingo a domingo. Então eles estavam há 8 anos, de domingo a domingo, trabalhando sem descanso, ininterruptamente. Vocês entenderam, ouvintes? Então eu fui trabalhar na loja com um plano que eu ficasse bom e eles conseguissem tirar as férias deles. Tá bom. Beleza, show de bola. No começo foi prazeroso, legal, bacana. Só que com o tempo as coisas começaram a azedar. O primeiro problema é que a filha do vovô tinha ciúme, porque o vovô gostava muito de mim. O vovô me adorava, gostava de me ensinar as coisas e tal. Talvez até uma coisa até freudiana, porque eu acho que ele queria ter um filho, homem, e ele só tinha uma filha. Então eu acho que talvez uma coisa freudiana dele querer ensinar as coisas pra mim. O vovô tinha um xodó em mim. E aí a menina começou a me perseguir. Inclusive eu fui muito perseguido no trabalho, ouvintes. Não só nesse. Eu sofri muita perseguição no trabalho, gente. Eu queria que vocês soubessem quanto eu fui perseguido. Tá realmente tem muita história. Aí a filha do vovô começou uma perseguição comigo. Perseguindo. Aí, mas eu aguentei, firme. Até tive muita maturidade pra época. Se eu fosse mais louco, mais punk mesmo, mais podreiro, eu tinha que ter mandado ela tomar no cu dela. Filha da puta, vagabunda. Engravidou, cedo deu trabalho pro pai. Pilantra. Mas tudo bem. Aí, rapaz, o que aconteceu? Eu fui aguentando isso. Só que a mulher que passou o xerecard no vovô, ela é famosa aqui já por gostar de humilhar os outros. Ela gosta muito de humilhar os outros. Tanto não é mentira o que eu tô falando, que vai ter ouvinte fé da puta que vai dizer que eu tô mentindo, que eu tô me vitimizando. Ela gosta de humilhar os outros porque lá não para ninguém. Lá tem rotatividade insana. Os funcionários não param lá porque ela humilha. Ela gosta de humilhar. E a título de curiosidade, não sei se é verdade, não tenho experiência pra falar isso, deixo até pros ouvintes dizer se é verdade. O povo fala que os dois patrões mais fé da puta que tem, é carioca e nordestino, não sei se é verdade. Ela era nordestina e ela gosta, ela sente prazer em humilhar você na frente do cliente. Ela sente prazer. Ela gosta de humilhar. Então, mas eu não sei se é verdade. Que nordestino gosta de humilhar. Isso eu não sei se é verdade, não. Mas que a turma fala que são os patrão mais fé da puta que tem. Que mais gosta de judiar. Tanto é que lá na própria casa de construção, os pedreiros falavam que quando o mestre de obra era por exemplo, cearense, paraibano, Diz que eles eram o que mais punha para fazer jornada dupla, não deixava os caras descansar, diz que judiava da turma lá na obra. Não sei se é verdade, não sei se é verdade também. Para mim, isso aí eu não sei. Mas dizem isso aí. Mas não, quem é do Nordeste não precisa ficar ofendido não, viu? Não tô ofendendo vocês não, mas povo que fala isso aí, que a turma gosta de humilhar os outros, não sei se é verdade. Deixa eu falar, aí aconteceu, teve um dia que, esse dia realmente eu me lembro com muita tristeza. Eu no Senai eu precisava de um caderno, e eu tava gastando muito dinheiro e tal com a minha ex-mulher, minha primeira companheira, e aí o que acontece? Tem aqueles cadeados papais, sabe papais? Uma marca, tem uma marca que chama papais, cadeados papais. O representante, esses representantes que faz venda das coisas, eles dão uns brindes. E esse rapaz do cadeados papais deu de brinde um caderno. Era um caderno que tinha na capa, cadeados papais, e o cadeado. E era um caderno. E eu, por causa do Senai, precisava de um caderno para estudar. Não era caderno para brincar, para eu fazer brincadeirinha, para eu fazer desenhinho. Eu precisava de um caderno para estudar. E eles, quando eles ganhavam os brindes lá na loja, eles jogavam fora, descartavam, porque vocês acham que rico vai usar um caderno escrito cadeados papai? Lógico que não. Você acha que rico vai querer usar um cadeado, vai querer usar um caderno fazendo propaganda de cadeado? Isso é coisa de pobre, fudido, igual eu. Então, vendo que ele ganhou aquele caderno, que o vovô ganhou o caderno, eu fiquei assim, eu pensei assim, puta que pariu. Eu cheguei nele e falei, ô vovô, por favor, eu quero muito um caderno pra poder estudar. Eu quero muito poder levar esse caderno pro Senai. O senhor não dá esse caderno pra mim? Aí o vovô prontamente, de primeira, falou, dou, ué. Você quer o caderno pro seu? Dou. Pode levar. De primeira. Rapaz do céu. Quando a mulher que passou o share card, árvore seca, ficou sabendo que eu ganhei o caderno, de ruindade, a loja cheia de gente, ela começou a gritar. E eu tava no balcão de atendimento, a loja cheia, e ela começou a gritar. Aqui, tem que ficar pedindo as coisas aqui não. Mas não pra mim, gritando pro alto. Mas pra eu ouvir, mas não na minha cara. Isso era o que mais me irritava. Eu não gosto quem manda recado. Chega na cara, caralho, fala o que você quer. Mas não, fica essa porra. Olha pro alto e fica falando as coisas. Eu odeio gente que faz isso, eu odiava isso. Caralho, eu odiava isso, cara. Eu odiava, eles queriam que as coisas, eles ficavam olhando pro teto e falando o recado. Quem pescar, pescou, entendeu, né? Como é que é? Por que não chega e fala, ó, fulano, é isso, isso, isso, isso? Não, essa porra. Aí começou a gritar, com a loja cheia. Tem que pedir nada aqui, não. Vocês não tem que ficar pedindo nada. Ninguém tem que pedir as coisas aqui. Aqui não é lugar de pedinte. Não tem que dar nada. Tem que dar nada pra ninguém. E outra coisa, o que ganha é daqui mesmo, não é pra dar pra ninguém, para de ficar pedindo as coisas, aqui não é pra sustentar vagabundo que fica pedindo coisa não, vagabundo tem que ir trabalhar e comprar as coisas, e para de pedir as coisas, tem que parar de ser vagabundo. E o vovô falando, calma fulana, calma árvore seca, e a árvore seca gritando, aqui, você fica apoiando esses vagabundo, amanhã vai ficar pedindo as coisas pra você. Não ajuda esse povo não. Aqui não é lugar de pedinte não. Pedinte é lá na rua. Aqui é lugar de trabalhar. Com a loja cheia de gente, eu ouvi aquilo. Cheguei em casa muito mal. Estampei num nervoso. Falei, caralho, bicho. Isso não pode estar acontecendo, cara. Aí no final o vovô chegou com o caderno morrendo de vergonha. Toma aqui, Hernani. Falei, não, vovô, obrigado. Não, Hernani, pode levar. Não, vovô, vamos deixar quieto isso aí. Preciso mais não, vovô. Aí, beleza. Aí, eu fiquei com muita revolta disso que ela fez comigo. Me senti muito humilhado. E peguei e falei assim, pra minha ex-companheira. Falei, ó, agora começou o contra-ataque. Agora é a hora da gente Se quer brincar, vamos brincar então. Agora é a minha vez. Você já fez a sua vez, agora é a minha vez. Comecei... E tem uma coisa importantíssima que vocês precisam saber. Eles lá na empresa, nessa empresa, eles não demitem ninguém. Eles nunca demitem ninguém. Por que que eles não demitem? Porque quando a empresa demite funcionário, tem que pagar uma porrada de imposto. Tem que pagar um monte de direito pro cara. Então, lá eles forçavam a pessoa a pedir demissão. Lá eles não demitem ninguém, de forma alguma. Aí, eu peguei e falei, eu vou conseguir ser demitido dessa empresa. Você vai ver só. Comecei a deixar meu cabelo crescer. Eles odiavam a gente, eles têm, a mulher que passou xerecard tem raiva de cabeludo, não gosta de cabeludo. Aí, comecei a deixar o cabelo crescer. Comecei a deixar o cabelo crescer e ela mandando indireta. É, tá na hora de cair o caminhão da tesoura aqui. Porque tem que cair o caminhão da tesoura pra ver se tem gente que corta o cabelo. E eu com o cabelão. E aí eu ficava só debruçado no balcão, não descarregava mais caminhão, não descarregava mais nada. Ficava só parado no balcão. Cagada, eu dava duas cagadas de 30 minutos. Duas. Ou seja, eu passava uma hora cagando. Cagando porra nenhuma. Tava no banheiro lá, usando o celular, mandando mensagem. Mas duas cagadas de meia hora por dia. Todo dia. Ia cagar meia hora. Ia cagar meia hora. Todo dia, duas cagadas de meia hora. Deixava a loja com eles lá desesperados. A minha ex-companheira tava no ensino médio. Acho que ela devia ter uns 17, eu devia ter uns 21. Aí, acho que ela tinha uns 16 e eu tinha 20. Aí, ela pegava, matava a aula, ia lá em casa, 6 horas da manhã, porque ela tinha que ir pra escola, certo? Ela acordou cedo, ela tinha que ir pra escola. Ia lá pra casa, nós emendava numa bimbada violenta, hardcore, ia bimbando até ali o meio-dia. Aí... Ai, ai, ai. Eu tinha que ir pro trabalho, não tinha? Aí passava a manhã inteira bimbando. Aí quando eu ia tomar banho, entendam como quiser. Quando eu tava tomando banho, sem querer, caía sabão no meu olho, gente. Sem querer, gente. Puxa vida. E aí eu tinha que ir lá pro hospital pra fazer um curativo e pra... Curativo porra nenhuma. Eu punha pingava os negócios lá e pegava o atestado. Sem querer, óbvio que, né? Sem querer, gente. O sabão caía no meu olho e aí eu tinha que pegar o atestado. E aí sentava atestado no rabo deles, seus filha da puta. E quando ia trabalhar, trancava no banheiro e foda-se. E quando tava lá no balcão, ficava desbruçado em cima do balcão, cabeludo. E eu fui deixando eles doentes, louco. A árvore seca tava louca. Ela já tem cara de louca. Cara de filha da puta. Ela já é louca. Ela tem cara de louca. E ela tava louca, louca, louca, louca. Aí, obviamente, eles não aguentaram e tiveram que me demitir. Fui o primeiro funcionário na história. A empresa, a loja, acho que tem 25 anos. Só existe um cara que foi demitido naquela empresa. Eu. Vá lá constar nos registros. Tirei uma grana violenta. Eles têm uma mágoa violenta porque eu estraguei as férias, não conseguiram viajar. Acho que não viajaram até hoje, rapaz. Porque lá roda funcionário o tempo todo. Não para ninguém. Ninguém aguenta ficar lá. Os caras tudo pede conta. Então, não conseguiram viajar. Porque a doente mental lá faz essas coisas com os outros. Gosta de humilhar. Gosta de humilhar os outros. E outra coisa, ela é desse tipo de gente, assim... por exemplo, adoro ajudar um animal. Ver um animalzinho na rua, nossa, tadinho. Agora trata o ser humano igual lixo, o que que adianta? O que que adianta você amar o animal, mas o ser humano você trata igual um verme? Ué, aí não resolve. Então quer dizer o seguinte, fui o primeiro e único funcionário demitido lá. Tirei uma grana violenta. Também não fiz nada com o dinheiro. Vocês ouvintes não precisam ficar assim. Nossa, o Hernani é filho da puta. Não, não fiz nada com o dinheiro. Gastei com o Xota mesmo. Gastei. Caralho, é o despertador. Tá na hora de trabalhar. Eita, nós. Deixa eu falar. Não fiz nada com o dinheiro. Pode ficar sossegado aí. Tô falando na moral pra vocês. Não precisa ficar assim. Nossa, o Hernani é mau caráter. Não fiz nada com o dinheiro. Gastei com o Xota. Peguei a minha primeira companheira. Paguei uma tatuagem pra ela nas costas. Quem tiver comendo ela aí já sabe que essa tatuagem fui eu que paguei. E não, fica sossegado, não fiz nada com o dinheiro. Mas fiz isso sim. Não me arrependo. Outra coisa, o que eu devia pra Deus eu já paguei. Que eu passei por anos de merda, entendeu? Levei muito no meu cu, mas fiz mesmo, me vinguei mesmo. Porque eles, patrão, filha da puta, tem que tomar no cu sim. Patrão que não sabe tratar uma pessoa, tem que tomar no cu sim. Tem que se fuder sim. A primeira coisa do empreendedorismo, da administração, é lidar com gente. Se você não sabe lidar com gente, não mexa. Se você não sabe lidar com gente, você faz TI. Aí você vai mexer com computador, vai mexer com máquina. Aí você faz automação. Aí você faz engenharia mecânica, você faz engenharia elétrica. Mesmo engenharia, você vai ter que mexer com gente. Porque eu tenho uma história de um engenheiro aqui do ITA, que era arrogante, gostava de humilhar os outros. O pedreiro na obra dele fecharam a saída do esgoto. Você dava a descarga no prédio, não saía, porque eles cimentaram de sacanagem pra fuder o engenheiro. E a turma dava descarga. E se você jogasse, e se você pegasse aquele negócio de pressão e ficasse dando pressão pra descer, como tava cimentado, vinha mais bosta pra sua casa. Você entendeu como é que era? Eles fizeram isso pra fuder o engenheiro. Quer dizer, se você não sabe lidar com gente, você vai mexer com máquina. Você não mexe com o ser humano. Eu fui humilhado por ela. E me vinguei sim. E quero que se foda. Vão tomar no cu de vocês. Não me arrependo. Já paguei. O que eu devia, eu já paguei pra Deus. O que eu devia pros outros, já paguei. Entendeu? E lá não para ninguém, porque ninguém aguenta. É humilhação. Gosta de humilhar os outros. Gosta de dizer que os outros não valem nada. Gosta de fazer bonito pra cliente, gritar, não é? Então, vão tomar no cu de vocês, é isso aí. Salve, salve, sociedade primitiva. Salve, Hernani. Salve, bem. Histórias de vingança. Tô gravando esse áudio aqui a pedido do nosso amigo Hernani Carreira, né? Pode ser que fique um pouquinho longo, que com algumas pausas aí que eu tô indo carregar agora pela manhã. E aquilo lá, o percurso é um pouquinho longo, então eu vou aproveitar pra gravar. Sem delongas, né? Bom, história de vingança. Essa minha história de vingança aconteceu com uma ex minha, né? Graças a Deus atualmente é ex. E fui noivo dessa figurinha aí por 7 anos, né? Relacionamento aí totalizou 7 anos, entre idas e vindas aí. Aquele tipo de relacionamento parasita, né? Que vai te sugando até a alma, né? Tipo, você entra nele e só sai dele todo fudido. Não digo só financeiramente, né? Eu digo você sai todo fudido emocionalmente, sai todo sequelado aí pra entrar em outros relacionamentos aí. Você acaba associando aí que todo mundo é filha da puta, que nenhuma mulher presta, e enfim, né? Comecei a namorar ela, eu tinha mais ou menos uns 22 anos de idade, e o término se deu com 29, entre idas e vindas. Eu vou adiantar um pouco a história, né? Mais ou menos aí quando nós tínhamos uns 3 anos e meio de relacionamento, brigamos e tal, e rompemos, né? Já éramos noivos, tudo, rompemos. E vida seguiu, né? Cada um foi pro seu canto. Ela arrumou um namorado, eu arrumei uma namorada, eu namorando 6 meses com a mina. A mina até ponta firme, trabalhadora pra caramba, batalhadora, e eu um babacão. Não sei que merda deu na minha cabeça, acabei voltando com a ex, né? Deu uma recaída e marcamos de se ver e acabamos reatando. Ela chutou o cara que ela tava, eu chutei a mina que eu tava. Olha só que merda. Olha onde eu tava me metendo de novo. Aí beleza, né? Passou algum tempo e as brigas voltaram. E aquela velha rotina, né? Um ciúme do caralho, um do outro. Também não era santo, né? Mas enfim, né? O tempo foi passando, mais idas e vindas, mais brigas, etc, etc. Quando foi pro meado de 2012, ela resolveu fazer uma festa de aniversário. Resolveu fazer uma festa de aniversário. Aí beleza, até aí, porra, se foda, né? Uma festinha normal e tal, todo ano fazia. Até aí beleza, né? Ajudei tudo na organização e tal, igual um trouxa. Quando chegou mais ou menos aí o dia da festa, ela mudou senha de Facebook, ficava receosa, eu já comecei a desconfiar que eu tava tomando bolada nas costas. Fazer o quê, né? Chegou o dia do aniversário, do tal aniversário. Estou lá eu, sentado à mesa, degustando um churrasco, tomando uma. Daqui a pouco, quem aparece na festa? Aquele ex lá de 3 anos e meio atrás, que ela tinha chutado pra voltar comigo. Pois o cara não havia sido convidado pra festa. Meu amigo, naquele momento ali eu saí fora de si, entendeu? Já chamei ela de canto, puxei pelo braço e começou a discussão ali mesmo, e a festa acabou por ali, porque foi um verdadeiro barraco, né? Foi humilhante pra caralho pra mim, porque, porra, não tem o que falar, né? Não há o que falar nesse caso, porra. Quem é que vai convidar um ex pra uma festa se não tiver rolando alguma coisa, né? E não vem com essa de que amizade é o caralho, porque se não tinha contato antes, por que vai ter contato agora? Mas enfim, né? Saímos praticamente na mão, né, aquele dia. Acabou a festa ali, um verdadeiro barraco. E o tempo passou e aquilo dali só me deu ânimo aí pro projeto Vida, né? Projeto Chad aí, igual a molecada fala do grupo. Que foi treinar pesado, porque eu tava já com problema sério de saúde aí, tava colesterol alto, tava com a glicemia alta, e o médico falou: você muda teu estilo de vida ou tu vai morrer cedo. Então isso daí só fortaleceu aquele pensamento, né, de procurar alguma coisa pra fazer que focasse em mim e que esquecesse o resto. E dei continuidade na minha vida, saí com outras mulheres e tal, e isso daí foi em 2012, né? Em 2013 eu já tava já shapeado, já tava já daquele jeito. Aí em 2013, mais ou menos o finalzinho, tô saindo com uma aqui, outra ali, não tava querendo me relacionar com ninguém por conta desse trauma aí. Já tinha se passado esse tempo aí, não tinha me relacionado sério com ninguém, era só dar um pente rala. Aí, puta, quem me procura, né? A Gitacuja. Vou colocar o nome dela aí como Jurema, um nome fictício. Aí a Jurema me procura. Até aí beleza, né? Ó, vai ser só mais uma. Aí empurrava a piroca daqui, dava uma pirocada dali de vez em quando. Aí virou o ano pra 2014 e ela achando que tinha alguma coisa comigo, né? Que era que a gente tava prestes a reatar, ela louca pra isso e eu só fugindo pela tangente. Aí um belo dia um amigo meu que é bombeiro, e vou te falar, viu, profissão pra comer mulher é bombeiro. Bombeiro é foda, passa rola em geral. Aí esse amigo meu bombeiro resolveu fazer uma festa fantasia. Fechou um clube lá da hora na cidade, chamou gente pra caramba. Foi uma festa top, né? Eu, porra, não poderia ficar de fora. Fui. Aí ela ficou sabendo e resolveu ir, né? A Jurema resolveu ir. Só que já tava pegando uma outra minazinha e já tinha combinado com ela da gente dar, ficar por ali mesmo, na festa fantasia ali de boa. Eu tava até levando a sério essa minazinha aí que eu tava saindo. E tô lá na festa fantasia, daqui a pouco aparece a Jurema. Aí a Jurema cola e encarna igual um carrapato. E onde eu vou, Jurema vai atrás. Não quer saber, eu vim aqui pra me divertir, pra tirar onda, e essa filha de uma puta não vai estragar minha baladinha, né? Aí encontrei a minazinha que eu tava saindo, olhei pra um lado, olhei pro outro, o Jurema sumiu. E comecei a dar uns malhos na minazinha que eu já estava saindo. Tô lá de boa, daqui a pouco o Jurema aparece gritando aos berros: seu pilantra, filha da puta! Começa a me empurrar, querer sair na porrada comigo. Só que nessa daí, o que que aconteceu? A minazinha que eu tava saindo passou o rodo nela, mano, que ela foi pro chão. Ali mesmo ela caiu de bunda, sentada, ficou chorando. Aí a minazinha simplesmente pegou, olhou pra mim e falou: ó, boa sorte, cara, tu não é pra mim não. Eu, puta, aí eu fiquei ali, eu fiquei sem chão, né? Porque caraca, meu, era ponta firme, eu deixei sair fora e foi meio que vacilo da minha parte, né? Poderia ter sido evitado, mas por outro lado eu achei bem feito pra ex, pra Jurema. Aí eu peguei, virei as costas, saí andando. Daqui a pouco, quando eu tô no meio da balada assim, lá vem a Jurema de novo: seu filho da puta, que tu me paga, tu fudeu minha vida, que não sei o que, não sei o que lá, sabe? Aquela falta de argumento e querendo me empurrar, querendo me bater, e eu só deixando bater, só deixando. Aí os seguranças tiraram ela pra fora e eu continuei na balada, né? Só que ali já tava mó climão chato. Aí pra você ver, né, que não é só homem também que chega chegando na mulherada quando a mulherada tá bêbada. A mulherada tem umas mulheres aí que acha que quando o sujeito tá bêbado, ele não sabe o que tá fazendo, né? Aí eu tô lá bebendo uma, tô de canto, borocochô, né, com acontecido. Daqui a pouco cola uma gordaça em mim, tipo querendo me consolar: pô, eu vi tudo que aconteceu e tal, e passa a mão ali, não leva mal não, mano, não, mas que eu gosto aí pesa 20 quilos a menos que você. E saí andando, né, já tava puto da vida, e eu não gosto de mulher oferecida também. Aí cheguei em casa e tal, meio que desolado com a situação. Aí beleza, toca a vida, segue a vida. Passou mais ou menos um mês, aí eu já tava em outra, já tava saindo com outra moça já. Já tinha até assumido um relacionamento sério com ela, colocado em rede social foto e a porra toda. Daqui a pouco, quem me liga? Jurema. É a ex lá, Jurema. Ah, então essa mina aí é que você tava lá na balada, que me deu rodo? Deu não, não é, mas ó, bem que eu gostaria que fosse a que tivesse te dado o rodo, que aí isso garantiria que tu não chegaria mais perto de mim. Toda vez que chegasse, levaria o rodo. Ah, mas você me humilhou, foi humilhante pra mim. Eu caí da lá e você nem pra me ajudar. Eu simplesmente só respondi: é, agora você sabe o que é ser humilhado, né? Na frente de todo mundo, na frente de um monte de gente, né? Você lembra aquela vez lá no seu aniversário? Então, foi uma humilhação tão grande ou tão pior quanto. Passar bem, tchau. E de lá pra cá não procurei mais, ela não me procurou, graças a Deus. Fiquei sabendo um tempo desses aí que tá casada. Graças a Deus, gente feliz, não enche o saco. E é isso aí, rapaziada. Ficou um pouquinho longo aí. Eu tentei resumir ao máximo, porque afinal de contas aí é... é história pra caramba, né? Foi 7 anos e... relacionamento abusivo, foi foda. Qualquer dia eu gravo um vídeo aí contando mais a respeito desse relacionamento abusivo. Beleza? Forte abraço a todos aí, fiquem com Deus. Oi, Hernani, vou contar pra você a minha história de vingança. Foi assim, eu namorava com uma menina, tinha 10 meses, a gente morava junto, tal, tinha uma vida normal como um casal de héteros, e um certo dia, a gente morando junto mesmo, ela queria ir na casa da mãe dela, porque a gente ia sair, a gente saía muito, ia muito pra balada e tal, eu e ela junto sempre. Aí nesse dia eu levei ela pra casa da mãe dela, que ela tinha que pegar uma coisa lá, deixei ela lá de moto e deixei ela lá na casa da mãe dela e fui numa casa da amiga minha, que morava perto da casa dela, da mãe dela. Aí, tá, fui nessa casa dessa amiga minha, cheguei lá. A mãe dessa amiga minha, ela era minha amiga também. Aí eu cheguei lá, ela já começou a fazer gestos de chifre e me zoando, falando, mô, o que que foi, não sei o que você tá fazendo esse gesto aí? Aí a mãe da menina, que era minha amiga, falou, você de madrugada você sai pra trabalhar, que eu trabalhava de segurança, eu era agente penitenciário, trabalhava na madrugada. E como segurança também, particular, em eventos. Aí, ela, quando você sai pra trabalhar, a sua namorada vai lá na escola de noite pra ficar com o guarda. E isso, Hernani, esse guarda era um amigo meu, que ele é vigilante, que ele era o vigilante da escola onde ela estudava. E ele era muito meu amigo. Até então, nunca desconfiei de nada. Porque até então ele era casado e a esposa dele estava grávida. Esperando o neném. E ele sempre foi meu amigo. Nunca me deu motivo de nada e tal. Aí essa amiga da minha... a mãe da minha amiga... ela foi e começou a falar que... passava lá de madrugada na beira da escola e já viu... a minha namorada saindo da escola de madrugada. O que não tem nada na escola de madrugada. Que ela saía de madrugada. E a mãe da minha amiga falou e me falou. E eu não, até então não acreditei. Aí eu peguei minha moto já nervosa. Voltei lá na casa da mãe da minha namorada, que ela tava lá. Buzinei com a moto, ela olhou da janela e falei, pode ficar aí na casa de sua mãe, que a gente não vai sair mais não. Peguei e fui embora, peguei a moto, Fui lá nessa escola onde ela estudava, onde meu amigo trabalhava. Cheguei lá, parei a minha moto assim, ele tava assim na beira da rua, conversando com mais dois, três pessoas, três caras. Aí eu chamei ele, falei, fulano, vem aqui, eu quero conversar com você. Aí ele veio, quando ele chegou, eu já cheguei, tava com o capacete na mão, já cheguei dando uma capacetada nele, na cara dele, ele se protegeu com a mão, e eu começando a dar um monte de capacetada nele, e ele já sabia o que que era. Aí ele, calma, não sei o que, vamos conversar, eu não tenho nada pra conversar, você sabe o que que você fez. E eu parei de dar a capacetada nele, ele me chamou pra dentro da escola pra conversar. Até então eu não queria, porque se eu entrasse, não sei o que ele poderia fazer comigo. Aí eu fiquei, eu sou muito cabeça, muito esperta, já com a cabeça esperta. Aí eu falei, não, eu não vou entrar não, vamos conversar aqui de fora, tá? E os amigos dele olhando de longe, eu dando capacitado nele. Aí ele... eu me acalmei um pouco. Aí ele contou tudo. A versão dele. Falou tudo. Que ela que foi procurar ele e tal, que eles ficaram de madrugada, ela ia lá pra ficar com ele. Aí eu falando com ele, mas você é meu amigo, você sabia que ela era minha mulher, minha namorada, que a gente morava junto. E mesmo assim você ficou com ela e você é casado, tá com uma mulher esperando um filho, você fez isso. Falei, sua mulher sabe que você fez isso? Não sei o que. Ele, não, minha mulher não pode nem saber. Falei, pois é, e a minha situação? Você pode ter me traído, como meu amigo me traiu, ficou com uma pessoa, minha companheira, e sua mulher não pode saber de nada? E ele, não, pelo amor de Deus. Pode falar com a minha mulher, não sei o que, minha mulher tá esperando neném, ela pode ficar nervosa e tal. Falei, tá bom. Aí eu falei, tá bom. Ele contou a história dele, a versão dele. Não acreditei muito, mas acreditando. Voltei pra casa da mãe da minha companheira, que ela tava lá. Cheguei lá com a moto, buzinei. Falei com ela, vambora. Ela, não sei onde você foi. Enfim, eu fui lá resolver o que você fez. E já falei com ela que não queria mais nada com ela, que ela tinha me traído com meu melhor amigo e tal. Que era meu amigo, que era vigilante na escola dela. A gente tinha uma amizade legal e tal. E nunca esperaria isso dele e nem dela. E foi isso que acabou essa história. E acabou que eu não tive mais amizade com ele. E eu não tive mais nada de relacionamento com ela. E no final das contas, eu vi que estava errado demais aquela história. Tanto dele ter me traído como amigo. E dela ter me traído como companheira, como meu amigo. Eu fiquei muito indignada e resolvi ir até a casa dele. Conversar com a mulher dele grávida. Eu fui em um dia que eu sabia que ele... e iria estar trabalhando na escola. Peguei a moto, fui lá. Eu sabia onde ele morava. Cheguei lá, a mulher dele estava lá. Ela me atendeu. Ela me tratava muito bem, porque ela sabia que eu e ele tinha uma amizade. A gente era amigo. Eu sempre ia na casa dele almoçar, fazer visita lá. Aí ela me recebeu. Aí eu fiquei meio sem jeito de falar com ela, por ela estar grávida. Mas acabei falando devagar, falei... ela entendeu tudo que eu falei, ela não acreditou no que aconteceu, mas foi isso. E no final da história, que hoje em dia, ele, meu amigo, meu ex-amigo, que era o vigilante, que me traiu, ele tá com a mulher dele ainda, com o filho que nasceu, não sei mais deles, não tenho mais notícias. E a minha ex, ela... às vezes me manda mensagem, conversa como uma amizade, mas uma amizade bem distante. E é isso. Isso foi a minha vingança. Música. Quando eu tinha lá por volta dos meus 13 anos, eu entrei num colégio privado de ricos aqui da minha cidade. E aí eu entrei como bolsista integral, eu era um bom aluno, eu era um típico nerdinho, baixo, gordo. Aí, ok, eu fui pra escola, e vida feliz. No meio do ano eu tive um pequeno acidente aí e eu torci a minha bola. É, isso pode acontecer. E dói pra caralho. Eu já quebrei braço, mano. É pior. E aí, por conta dessa merda, eu fiquei internado no hospital uns 3 meses, assim. Foi 2 meses uma vez e 1 mês outro. No final eu perdi uns 3 meses de aula. Entre internação, tempo de repouso em casa, eu perdi muita aula. Bem, não preciso dizer que um belo dia os meus colegas estranharam que eu não estava indo para aula, mandaram mensagem para minha avó quem eu morava com ela na época, mínimo de fora de noção, falou, não, ele torceu a bola. Eu virei o alvo de zoeira da escola. Mas eu não ligo, eu zoava de volta, ficava tudo na mesma, eu não ligava da pessoa que zoava para rir, tá ligado? Isso nunca me incomodou. Mas me incomoda o filho da puta que zoou os outros pra se promover, pra mostrar que ele é melhor. Isso me tira do sério. E tinha um cara em específico que fazia isso constantemente. O nome dele era Pietro, ele era do terceiro ano, eu era do primeiro. E ele fazia isso o tempo todo. E eu andava mais que a galera do segundo ano, não sei porquê. E ele também, eu também não sei porquê. E aí um belo dia ele me encheu tanto saco que eu falei, porra, Pietro, para de ser um filho da puta. Eu não sei se foi... É, acho que foi... foi um negócio desse que eu falei. E aí ele pegou e fez um escândalo. O nego teve que segurar ele. Ele queria me bater. Foi, né, não sei o quê. E ele era muito maior do que eu. Porque, porra, ele era do terceiro ano, eu era do primeiro. E aí eu fiquei quieto. O que, que eu poderia fazer, né? Tinha várias coisas que me inibiam de reagir. O cara era... Aí é um filho da puta causador do trânsito. O cara era muito maior, não muito maior, ele não era grande, mas eu era baixo, eu tinha, sei lá, 1,67m no máximo. Eu achei que eu ia ser um homem baixo, porque eu tava com 14 anos, 13 para 14 anos, tinha 1,65m. E aí eu, além disso, eu era bolsista, né, da coisa, minha família não pagava mensalidade, a mensalidade lá era, na época, coisa de 2,5 pau por mês, sabe? Era muito absurdo, nunca que eu teria condição de ir pra uma escola daquela. E eram vários motivos. Aí, muitas coisas aconteceram, por conta desses meus 3 meses eu fui expulso da escola, né? Fiquei 3 meses sem as aulas, minhas notas caíram, eles falaram, não vou manter a bolsa pra você não, você não vai ter um bom resultado no vestibular. É, anos depois eu prestei vestibular e isso foi melhor que a média do colégio. Mas continuando, mas por vários motivos eu comecei a namorar uma menina desse colégio, né, que eu conheci na época, no ano seguinte comecei a namorar ela, e no final do ano eu fui buscar as notas dela no final do ano com ela lá, né, nas férias já, eu fui buscar com ela, eu já tava em outra escola, e aí voltando do caminho, eu vejo lá na frente vindo quem? Este mesmo filho da puta do Pietro. Ele tava com a namorada dele, que era da sala da minha namorada. E aí elas pararam pra se cumprimentar, bater papo, coisa de menino. E ok, ele não sei o que ele fez, ele falou alguma coisa babaca, eu não consigo lembrar o que, que ele falou, mas era babaca. E eu soltei um alto sonoro, para de ser tão filho da puta, Pietro. E ele soltou outro alto sonoro, o que, que você disse, moleque? E aí eu... Para de ser tão filho da puta, Pietro. E naquele momento ele realizou que muita coisa tinha mudado. Eu não tinha mais 1,65m. No último ano, eu tive meu estirão. Eu fui parar naquela época com 1,85m. Hoje eu tenho 1,93m. Eu era bem maior do que ele. E eu não era mais gordo. Hoje em dia eu voltei a ser gordo, mas na época eu tinha emagrecido. Eu era, até podia se dizer, atlético. Eu era bem mais forte que ele. Não tinha ninguém ali pra me segurar. E não tinha ninguém pra segurar ele, como na situação anterior. Eu não estudava mais no colégio de Grão Fino E ele também não. Toda uma situação diferente. Naquele momento ele se encolheu, ele gaguejou. Ah, por que que tem trânsito? No que ele gaguejou, eu ganhei aquela porra. E aí, meu filho? E aí, cara, o que que você vai fazer? Você é um tremendo de um filho da puta. O que que você vai fazer? Ah, não sei o que, você tá sendo babaca. Eu tô sendo babaca, seu cuzão? Você ficou um ano aí me enchendo a porra do saco e agora que tem a chance aqui de resolver essa parada não vai resolver? Tu é um merda, Pietro. E aí, no final, eu falei, peguei meu namorado e segui a vida. Eu não fui bater nele porque seria me igualar ao filho da puta. Mas só de quebrar, de mostrar que ele é um bosta na frente da namorada dele, aquilo valeu todo o ano que aquele corno me encheu o saco, porque eu mostrei o quão bosta ele era. Na hora do vamos ver, de encarar um negócio, ele não foi, porque ele é um merda. E essa é minha história de vingança e foi bom pra caralho, irmão. Eu dormi naquela noite, porra, eu gozei até mais tranquilo numa punheta matinal. Porra, foi bom pra caralho. Então minha recomendação é essa: se algum filho da puta te encheu, se tiver a chance, irmão, faz pagar. Não precisa nem bater, só humilha. É sucesso. Olá, Hernani. Olá, ouvintes. Então, eu fui caçar uma história de vingança, né, pra poder contar aqui. E eu acabei lembrando que eu tive contato com uma quando eu estava no ensino médio. E essa história envolve o meu zelador. Ela é uma história bem clichê e tem um final bem tanto faz, porque é bem vida real. E o que é que acontece? Uma vez a gente tava no intervalo, a gente já era adolescente, claro. E aí, um menino chegou e disse assim: essa tatuagem verde que tu tem no braço aí, ela é de que presídio? E aí, eu acho até puro a gente ser adolescente, ele já tem uma certa malandragem, saber que não precisa de tanto nome toque, né? Ele virou e disse: é de tal presídio. E a gente ficou um pouco assustado, porque não é o tipo de resposta que a gente costuma esperar. E aí, ele começou a contar a história de como ele foi para lá. E é o seguinte: ele, desde pequeno, foi criado com uma menina que era vizinha dele, e aí as famílias socializavam, tudo mais. E aos 15 anos eles começaram a namorar. E esse namoro se estendeu até os 25, 27 anos, por aí. Só que o que que acontece? Nesses 25, 27 anos, essa faixa etária, ele acabou tendo alguns problemas na vida dele, porque ele teve alguns parentes morreram, enfim, e ele teve que se dedicar muito mais ao trabalho, entendeu? Até porque a mãe dele teve uma doença, enfim, tinha que sustentar ela. E aí, a esposa dele, na época, pra ajudar ele, também se meteu nessa coisa de trabalhar muito. Só que ele começou a estranhar, porque eram uns horários esquisitos, né? Às vezes estendia demais o trabalho. E aí, uma vez, ele pegou o celular dela e viu que ela tinha marcado algo em um evento. E aí, quando ela foi, ele fingiu que não sabia de nada e foi também. Quando ele chegou lá, ele descobriu que essa mulher que ele tava, que estava com ele, estava com o melhor amigo dele, dando pro melhor amigo, né? E aí ele voltou para casa. Quando retornou ao local, ele matou o cara a faca. E aí ele acabou pegando... Eu não sei se aconteceu algo mais, até por causa da tamanho da pena que ele pegou. Mas ele acabou ficando 15 anos na cadeia. E aí, quando ele saiu, ele descobriu que a mulher estava muito bem de vida, estava casada, ia para o exterior. E ele ia acabar tendo que batalhar, né, para conseguir a vida dele de volta. E o colégio em que ele estava na época, não está mais, foi assim a única pessoa que abriu portas para ele depois de 3 anos. Então, acho que isso é uma história de vingança. Não tem um final incrível, mas é uma história de vingança. É isso. Fala, Hernano. Minha história não é bem de vingança, é uma história de karma. De como, quando tu tem razão, quando tu faz as coisas certas pelos certos, quando tu lida com gente de mau caráter, com gente desonesta, como a vida vai lá e te recompensa e pune aqueles que estão agindo injustamente. Eu faço um curso de merda, com gente de merda, mas tipo, os professores são bons, e se tu tem um diferencial, o mercado é bom. A minha área é boa, trabalho bem, sempre trabalhei bem. Aí, só que né, a gente sabe como é que são esses cursos de humanas, né? Então, eu nunca fui muito do pensamento vigente aí do pessoal, porque eles têm ali o jeito deles de pensar, e eu penso um pouco diferente. E um belo dia, eu tava conversando numa roda de amigos, assim, aí uma dessas xexelentas, metida a pop, metida a famosinha, ouviu, distorceu e fez um textão no Facebook. Aí foi bem complicado, cara, porque eu não tava entendendo nada, eu não sabia direito o que tava acontecendo, eu não falei aquilo. Aí quando vê, eu acho que eu perdi 400 pessoas, me deletaram do Facebook. Aí eu tava recebendo inbox de gente falando pra eu não ir mais na faculdade, mais um monte de coisa. Daí, cara, bah, me deu uma depressão fodida, tá ligado? Porque era muito injusto. Eu não tinha dinheiro pra pagar um advogado. Mas os meus amigos advogados me instruíram a ficar em silêncio, não gerar provas contra mim mesmo. E foi o que eu fiz. Aí foi indo, assim. Aí essa guria foi lá, fez, ficou abalada. Achou que tava abalando. Aí a moça que expôs o fulano, que revelou que o fulano é tal coisa. Aí isso aconteceu em período de férias, né? Voltamos à aula, nem os professores falavam comigo. Mas eu segui indo, segui sendo um cara de boa e tal. Aí o tempo foi passando, o pessoal foi esquecendo e tudo mais. Daí essa guria aí descobriu que o namorado dela traía ela. Aí ela entrou numa depressão fodida, engordou uns, acho que 40 quilos, sei lá, cara. Hoje em dia eu vejo aquele calcanhar dela, aquela panturrilha dela, parece um torresmo. Não sei, não sei mesmo. Sei que ela não sei, não tem palavras pra descrever o quanto ela deve ter engordado. É na moral. Aí eu tinha entrado numa depressão fodida. Ainda bem que eu tinha uma namorada na época, ela me apoiou bastante. E bom, mas eu fiquei deprimido, eu fiquei muito triste, engordei uns quilos, fui demitido de todos os meus empregos. Bah, corta essa parte aí que eu falo. Eu trabalhava em 3 lugares diferentes, fui demitido dos 3. E os 3 lugares reconheceram que, ah, olha, não é porque a gente não gosta do teu trabalho, mas a gente tá recebendo muita mensagem, tá sendo foda pra nós, a gente vai te afastar aí. E, bom, aí foi o afastamento, aí veio a tristeza, veio os vícios. Aí eu ganhei uns 30 quilos nessa época, né? Engordei uns 30 quilos, não tinha pra onde ir. Aí começa a pensar merda, né? O cara fica sozinho em casa, sem fazer nada, comendo. Chegou a passar pela minha cabeça em tirar a minha própria vida, só pra ver se aquela filha da puta, aquele bando de filho da puta desonesto, podia sentir culpa. Eu queria afetar eles de alguma maneira e não conseguia. Mas com o apoio da minha namorada, da minha família e dos meus amigos mesmo, eu acabei vendo que era uma ideia ruim. Enfim, o resto vocês devem imaginar. Entrei numa academia, fiquei tranquilo. Fiquei na faculdade, focando nas cadeiras, em passar nas cadeiras, foquei no meu namoro. Hoje eu não tô mais com ela, mas eu reconheço quão importante ela foi pra mim. E hoje eu não só perdi só os 30 quilos, como eu tô muito forte, tô muito lindo. Tô com uma aparência que eu não sabia que eu podia ter, de verdade. Tô trabalhando nos mesmos lugares que eu trabalhava antes. Inclusive essa guria que tentou me chinelhar, tentou zoar na minha, ela tentou trabalhar em um desses lugares. E eu nem precisei falar nada. O meu chefe não quis contratar porque ela não fazia o perfil. Mas é claro, ela só olha pra ela. Ela só olha pra ela e sabia que ia dar problema. Nem precisei falar nada. Ela sentiu a derrota dela, aquela desgraçada. Eu tô com perspectiva de me formar. Essa guria, essa moça, parece até que foi expulsa de casa. Eu fui muito bem educado para não me vingar. Fui muito bem educado para não desejar mal aos outros. Mas é muito bom saber que ela tá pagando pelo que ela fez comigo. É isso, Nath. Obrigadão. Salve, peregrinos, aqui quem fala é Quill McGuinness, do podcast PreacherCast. A pedido do meu grande amigo Hernani Carreira, que eu vou contar uma história que eu não sei se casa bem com esse podcast, né, um assunto dele, mas é algo que passou nessa última semana comigo, que na realidade culminou, né, nessa última semana, mas que eu já venho passando desde a minha vida inteira. E é da seguinte maneira, no meu podcast, onde eu gravei com o Hernani, As 5 Mais, eu contei uma parte da minha infância e tudo mais, mas eu foquei mais na parte do meu pai. Na parte da minha mãe, a minha família por parte de mãe, como eles vivem em outro estado e outra região do país, eles nunca demonstraram apreço por mim. Eles nunca ligaram muito pra mim, e pra mim tanto faz, eu acho que sentimento você não tem que pedir, ele simplesmente vem. Se a pessoa não quiser te demonstrar sentimento, se a pessoa não te tiver simpatia, né, simplesmente não há o que você reclamar. Mas o problema foi, quando eu fiz, acho que eu tinha por volta dos 13, 12 anos, eu fui pra lá. E eu fiquei numa casa de uma tia minha lá, onde a minha avó materna morava lá. E todo mundo lá me tratou muito mal. De forma muito estranha. E porque eu nunca tinha vivido lá, eu nunca tinha conhecido. Na realidade, eu não conhecia ninguém de lá. E quando eu fui conhecer, todo mundo me tratou estranho, mal e tal. Tanto faz, né? E era bem declarado que a minha avó tinha netos favoritos. Pra ser mais preciso, dois: a minha prima e meu primo, que são irmãos. Que a minha tia foi dar quando tinha 16 anos, sei lá, engravidou, e a minha avó pegou eles pra criar e tratava eles como se fossem filhos dele. E eles, o meu primo, era um drogado, até hoje um drogado, vive fumando maconha, inclusive ele plantava maconha em casa, todo mundo fingia que isso não existia e tudo mais, só que todo mundo sabia, sabe, só que ninguém falava nada. E quando, cara, por exemplo, no aniversário dele, no ano passado, sabe o que que deram pra ele? Um Jeep. Aquele Jeep de boiola, que é de automático, sei lá, eu acho que ele é automático aqui, cara. Porra, o cara tem um Jeep, ele é automático, que coisa mais gay, né, cara? E tipo, pra eles dão um Jeep. Pra mim, eles, primeiro que eles não sabem nem a data do meu aniversário. Sendo bem sincero, eu nunca recebi um parabéns, eu não tô querendo dinheiro, nem presente, nem nada. Eu só queria Quill, é seu aniversário, né? Meus parabéns, Deus te abençoe. Não, eu nunca tive isso. Você tem sua avó aí. Agora imagina, você nunca recebeu feliz aniversário da sua avó. Ou dos seus tios, ou de ninguém. Porque ninguém se importa com você. It's my life. Tá entendendo? Só que, anyway, foda-se, eu não tô aqui pra mendigar a atenção de ninguém. E o que aconteceu essas últimas semanas? A minha avó já é uma senhora de idade. Ela veio a falecer essa semana, com 86 anos, se eu não me engano. E o que aconteceu? Nessa última semana ela ficou muito doente e minha mãe viajou pra região que ela vivia pra passar, né, uns dias com ela. E nesse tempo, eles tentavam me aproximar a minha avó, porque minha avó já estava para falecer, porque, né, não tinha mais o que fazer. Ela estava muito doente, ela estava com uma doença, né, no intestino, já muito avançada, e ela também uma senhora de idade, não tinha mais aquela regeneração que o jovem tem, então ela já estava, né, para ir. E as pessoas me culpavam porque eu não conseguia demonstrar afeto nem nada do tipo. Mas, cara, como você pode abdicar de um jovem, de uma criança, toda a atenção que ele merecia ter na infância e na adolescência, e depois, quando ele já é um homem feito, você vem chorar porque ele não tá sentindo nada, porque você tá morrendo. Entendeu? Então, as pessoas lá ainda estão me culpando porque eu digeri muito bem a morte dela. E, cara, lembrando, eu vi meu pai morrer quando eu tinha 5 anos de idade. Eu acho que a única morte que me abalaria é a morte da minha mãe, porque eu sou muito próximo a ela. Agora, de resto, não tem ninguém que me abalaria a morte, entende? Mas a maioria das pessoas lá me culpam, porque eu simplesmente não senti nada quando minha avó morreu. Porque, cara, pra mim, sinceramente, ela nem parente minha Eu não vejo como parente porque... Cara, eu tenho mães de amigos e tias de consideração, de criação, que eu considero muito mais parente, que eu ficaria muito mais triste se morresse do que ela. Porque ela, cara, nunca me disse nada. Ela nunca... Sabe o que é nada? Eu nunca ganhei nada dela. Eu nunca ganhei um abraço. Eu nunca ganhei um parabéns. Eu nunca ganhei feliz aniversário. Nada. Então, ela se foi. Que Deus a tenha. E pronto, cara. Eu não conseguiria fingir que eu realmente me importo. Porque, pra ser bem sincero, eu não me importo. Então, se vocês querem uma dica, se um dia você quer ser lembrado por alguém, se um dia você quer que alguém lamente a sua morte, sinta algo por você, faça por tal, faça por merecer esse sentimento. Porque o sentimento é algo que ele dificilmente pode ser explicado pela razão. Até porque ele está em outro campo. Ele está no campo de sentimentos. Coisas que não são necessariamente racionais. Então, se você quer que uma pessoa sinta esse apreço, faça por merecer. E não culpe quem não sente nada por você. É isso aí. Um abraço para todos vocês. Fiquem com Deus. Fala, Hernani. Aqui quem tá falando é o Douglas. É o mesmo Douglas que foi com você pro carnaval. E eu tenho uma história de vingança interessante pra contar pra vocês aí da Sociedade Primitiva. No meio desse ano eu fui pro... caí pra uma degeneração aí, no meio de São Paulo. Trabalho de madrugada e era feriado, né? Aí como eu falo feriado, eu pensei, ah, vamos dar uma volta. Aí eu tinha chamado uma galera pra ir comigo, só que não deu pra ninguém ir. Tinha chamado o Diego. E... tá ligado o Diego, né? Aí não deu pra ele ir, eu acabei indo sozinho. Fui lá pra São Paulo, logo pra aquela rua das putas lá, Augusto. A rua da degeneração. Tomando um cigarro aqui. E eu tinha acabado de receber salário, né, nesse dia. Tava com o bolso cheio de dinheiro. Cheio de dinheiro naquelas, né? R$500. Salário médio de um afegão burro. Aí eu fui, né? Cheguei lá, tinha comprado umas bebidas, tava de bolsa. Tinha deixado tudo na bolsa. E fui bebendo. Aí eu peguei entrei numa casa de... uma boate. Comprei um ingresso lá na hora, paguei caro. Paguei acho que uns 60, 70 reais. E fiquei lá moscando sozinho, sentado num canto, igual idiota. Só que aí... essa boate tava chata pra caralho, só tinha LGBT. Porque é o que mais tem naquela merda lá. Aí eu saí da boate e subi a rua Augusta lá. Aquela merda. Aí eu peguei e encontrei uma ruazinha, acho que o nome era Peixoto Gomito, uma das piores ruas que tem lá. E entrei lá no meio daquela merda lá. Aí logo que eu entrei eu trombei uma mina que era conhecida, assim, que eu já tinha visto com uns colegas, né, que da antiga cidade que eu morava. Aí eu cumprimentei ela, ela me cumprimentou, ela tava com um amigo gay dela lá. Aí eu pensei, ixi, é hoje que eu pego essa mina aqui. Aí tá, eu comecei a trocar ideia com ela. Aí ela tava jogando a bebida fora lá porque ela não... ela disse que tava ruim o negócio que deram pra ela. Aí eu peguei e falei, não, vamos comprar outra. Aí eu peguei e tinha um botequinho lá na frente, né? Que lá só tem um multibar. Aí eu entrei e catei uma catuaba. Aí nós começamos a beber. Tipo, ela viu que eu tava com dinheiro naquela hora, que eu passei o cartão. Ela já começou a chegar mais em mim. Aí ela veio com as ideias, ah, vamos ali numa boate, vamos entrar, não sei o que. Aí eu falei, tá bom, vamos entrar. Só que aí o Betão aqui, em vez de chegar nela logo, deixou pra chegar nela no último momento. Aí tá, eu entro na festa com ela, todo pra lá, tento chegar perto dela, ela já começa a me evitar. Aí eu vejo ela rebolando pra outros caras lá, mano. Aí isso me subiu o sangue, eu falei, não vou ficar aqui, não vou bancar essa mina não. Bancar ela e o amigo dela e não vou pegar ela enquanto ela pega outros caras. Ela tava tentando fazer isso comigo. Aí como eu sou filho da puta, olha que tipo assim, a balada você pagava na saída. Só que a mina era, ela foi ligeira, tá ligado? Ela pegou minha comanda e deixou com ela. Eu tava tentando pegar ela, não tava querendo me dar, porque ela tava com medo de eu ir embora e deixar ela lá. Que era, a entrada era 10 reais, você consumisse lá, você saía, você pagava os 10 reais na saída. E a consumação que você consumiu lá dentro. Aí eu dei um perdido nela, ela com a minha comanda. E fui pra fila pra ir embora. E no meio da fila eu cheguei lá no caixa e falei, né? Contei a história, falei que perdi o meu bilhete, um negócio lá, a comanda pra pagar no coisa. E ele puxou pelo meu RG. Aí ela não tinha gastado nada, essa foi a sorte. Aí na hora que eu tava pra pagar o negócio, ela chegou nas minhas costas, pegou pela minha mão e puxou, tirou de lá e falou, nossa, mas você vai embora, vai deixar nós aqui? Aí eu falei, não, é que eu achei que você tinha ido embora, meu tio Miguel falando que tinha me perdido dela. E ela obviamente não acreditou, né, porque quem vai acreditar nisso? Aí ela me puxou pra lá e eu falei, olha, ó, tô querendo ficar com você e eu tô vendo que você tá se jogando aí com outros caras e não vai dar, eu não tô aqui pra bancar nem você nem seu amigo, eu quero ficar com você. Ela começou a meter os migué dizendo que não ia rolar. Porque ela queria me conhecer mais, que nós ia ter mais tempo pra se ver. Isso e aquilo. Aí eu já falei, olha, não vai dar, é aqui ou é agora. Ela pegou e ficou emburrada, fechou a cara e falou, então vamos embora, porque ela tava esperando que eu pagasse a comanda dela, né? A comanda dela e do amigo dela. Aí ela foi pra fila. Ela me deu todos os documentos, me deu minha comanda que eu não tinha gastado nada e ficou esperando que eu pagasse o negócio. Aí chegou a minha vez de pagar, eu fui lá, paguei a minha primeiro, meti o louco, olhei pra trás, devolvi pra ela, saí pela porta correndo e deixei ela lá pra ela pagar a comanda dela e o do amigo dela. Não sei se eles consumiram nada, na minha comanda não tinha consumido nada e ela também não tinha gastado nada. Aí deu no que deu. Eu dei a sorte de não pagar o negócio e não pagar nada mais e consegui me safar dessa. E foi uma vingança porque eu tava na esperança de pegar ela e ela queria me usar pra ela pegar outros caras e ela consumir lá, beber e o trouxão lá ficar bancando o rolê dela. Eu não sei se ela tinha dinheiro, pelo que eu vi ela não tinha, não sei como ela fez pra sair de lá. Aí eu fui embora pela manhã, ela tinha passado o WhatsApp, mas eu nem chamei mais. Enfim, essa é a minha história de vingança, uma história bem bosta. Mas é isso, um abraço aí pra toda a sociedade primitiva e vamos junto nessa caminhada, né? Sim, de degeneração. Um abraço aí, mano. E aí, cara, salve. Então, mano, minha história de vingança foi o seguinte. Fazia estágio, né? Sou formado em biomedicina, fiz estágio num laboratório de análises clínicas. E tinha uma galera, né? Da mesma facul que ficou lá, né? Na parte da tarde. Então eram mais ou menos uns 3 estagiários, assim. E, obviamente, tudo caía na lomba do estagiário. Só que tinha um lá que era muito folgado. O cara, além de puxar o saco das técnicas, né, das analistas e tal, ele não fazia nada, deixava tudo pra gente, assim, tipo, me irritava. Aí teve uma vez que ele foi inventar, tipo, de tirar sangue e fazer uns exames, né, e aí largou a amostra de soro do sangue dele comigo, né, falou assim, ah não, leva lá na máquina, tipo, o pau no seu cu, vai lá e faz a porra do exame, vou jogar lá na máquina lá. Aí eu fiquei tão puto que eu fui no banheiro e mijei na amostra dele, velho. E aí ele ficou desesperado, achando que ele... que ele tava diabético, que ele tava tudo fodido. E é isso. E aí, Hernani, e aí, galera do Sociedade Primitiva Podcast. O meu depoimento vai ser bem rapidinho, vai ser coisa rápida. Minha vingança, na verdade, vingança, entre aspas, porque eu não sou muito de vingança. É o seguinte. Lá em casa... Tô tendo um problema muito sério lá com relação aos meus pais, entendeu? Eu tenho 23 anos, ainda moro com eles porque o emprego tá foda e eu trabalho aqui na cidade mesmo com paradas que não é nem fichado e tal, trabalho com reciclagem. Ganho aí uns... Ganho junto com meu pai, na verdade, uns 1.200 a 1.400 reais por mês. E não dá pra muita coisa. Então, o problema deve-se a minha mãe, tipo, ter de uma hora pra outra ter se tornado uma mãe narcisista comigo, com relação a mim, e ter se tornado uma esposa meio que... como posso falar, meio cabulosa, assim, né, com relação ao meu pai, porque é o cara que coloca as paradas dentro de casa, e ela passou a não ter respeito por nenhum de nós dois, entendeu? É um negócio bem estranho, sabe? Porque é o seguinte, a gente sabe que a televisão tá aí pra poder influenciar a mente das pessoas de cabeça fraca. E ela é analfabeta e, tipo, tudo que ela aprende é ali na televisão, é em celular, porque, entendeu? Pessoas assim são mais fáceis de manipular. Então, eu, assim, não é zoando nem nada assim, mas, sei lá, acho que tem uma certa influência dessas mulheres empoderadas da televisão. Eu acho o seguinte também, cara, se, tipo, o marido não tem, não tá dando, assim, o melhor do mundo, tá dando o básico, assim, e a mulher fala, puta merda, porque eu tô com esse cara, ele não me dá o do bom e do melhor, eu mereço mais que isso. Meio que se como se ela precisasse, meio que inflar o seu ego toda vez. E meu pai não faz isso, ele só trabalha e chega cansado e tudo mais. E comigo é uma indiferença danada, é um saco. Às vezes eu tento ser legal, não, vamos ficar de boa, não sei o que, mas tem vezes que eu explodo, aí brigo com ela, chora. É uma merda, mas acontece, cara. E tipo, essa briga continua e todo dia um tá evitando falar com o outro. Cara, é um clima muito tenso, cara, dentro de casa. É muito chato, porque tu chega em casa, tu quer paz. Na sua casa que você tem a paz, você vai trabalhar, chega na sua casa, vou ficar de boa, vou comer um pouco aqui, vou deitar, dormir um pouco, mas não, só briga, só cachorrada dentro de casa. E isso é uma bosta. E com relação à educação da minha irmã, né? Eu tenho uma irmã pequena de 9 anos e uma maior de 20, mas ela não mora com a gente. Nós não podemos tomar frente pra educar, tipo, falar isso tá errado, não faz isso, que ela vem e quebra a nossa moral e fala, não, deixa ela fazer, não tem problema. Deixa a menina, não sei o que, isso aí eu acho errado. Porque, cara, o colégio já tá foda, doutrinando as crianças, e ainda mais a mãe não apoiar, tipo, conserto pelo pai ou pelo irmão, sei lá. Isso é muito foda. Então, aí é o seguinte, por agora, eu já penso em sair de casa, porque não dá pra ficar numa situação dessa, é ruim até pra minha própria saúde. Eu penso muito em sair de casa, procurar um emprego, ou mesmo me manter nesse bico que eu tô, poder pagar as contas e tudo mais. Mas tô devendo muita coisa aí, não posso sair de casa por agora. Como eu posso falar? Também, deu um rolo lá, minha mãe falou que queria sair de casa. Eu falei, ok, então vou dar um jeito. Falei com a minha irmã, que ela mora lá pro lado de Água Fria de Goiás, que é aqui perto do... Tipo, na Altina de Goiás, aqui no, perto do DF, no entorno do DF. Conversei com ela, a gente tá vendo esse negócio de transferência, de colégio, essas coisas assim. Eu acredito que vai ser melhor, apesar de eu, puta merda, não querer isso, porque a família é bem importante. Tipo, se tu não tem uma família, tu tá ferrado. Tu é fraco, entendeu? É... Vê aí como grandes famílias aí que tem vários filhos e tal, tem muito poder, porque... Porque tem muitos filhos que podem se espalhar por aí, se influenciando tudo. Cara, é muito ruim. E, assim, aí ela tá querendo ir embora. Já tô planejando tudo aí pra ver se dá certo, entendeu? Porque eu acredito que vai ter um pouquinho mais de paz, a gente vai economizar uma grana a mais. E a situação vai ficar mais fácil. Até pra ela lá ficar perto da minha irmã, que também tem... os problemas de depressão e tal. É... Aí... Vou seguindo. Provavelmente meu pai não vai nem querer ficar aqui na cidade. Ele vai ir lá pra... Ele vai morar lá com a minha tia, lá com a minha avó. Lá em Brasília. E eu vou ter que ficar por aqui me virando, né? Mas vai ser melhor porque... Assim eu tenho mais liberdade. Tenho... É... Sei lá, posso pagar minhas contas e fazer as minhas coisas. O meu plano de vingança é esse, vingança entre aspas, porque por mim mesmo, eu vou arrumar um lugar para me ficar e que meu pai vender a casa provavelmente para dividir o dinheiro e aí é, então eu vou ter que me virar nos 30 aqui, mas essa vai ser a melhor forma de me vingar, entre aspas, de toda essa putaria que tá acontecendo lá em casa, entendeu? Eu gosto da minha mãe, eu gosto do meu pai, são muito importantes pra mim, mas, sei lá, cara, viver numa situação dessa, assim, é meio complicado. A gente adoece, cara, adoece numa situação dessa. Tu não consegue pensar, tu não consegue agir bem na sociedade, porque tu vive, tu... É, tá acostumado a viver num ambiente hostil, cheio de problemas. E, cara, complicadíssimo. Mas a vida é assim mesmo, o mundo só tende a decadência. É, se eu for falar de tanto de coisa que influencia isso, que é, acaba com a família e tudo mais, e desconstrói. Eu vou gravar um áudio de uma hora. E não pode isso, né? Então, esse aí é o meu depoimento. Eu vou falar meu nome, porque tô um pouco me fudendo. Ninguém mais tem privacidade nesse mundo. É, meu nome é Francisco, eu tenho 23 anos. Trabalho com reciclagem. Hernani, agradeço pela oportunidade aqui de estar dando o meu relato, cara. Você é foda. É... Obrigado por ter abrido esse podcast para todo cara como eu, que tem problema, com você também, que tem problema na vida e que precisa desabafar, precisa encontrar alguém que pense da mesma forma e que tenha, sei lá, tenha um lugar para poder se comunicar, conversar. É... meio que abrir o coração para falar sobre essas coisas difíceis na família, na vida social, no emprego e tudo mais. Eu te agradeço muito, cara, e que Deus te abençoe e que o podcast siga em frente. Sempre que eu puder dar um jeito de ajudar aí, pra estar ajudando também, colaborando. E é isso aí, cara. Muito obrigado. Fui.